ZYK 599, Rádio Mensagem, a rádio da Diocese de São José dos Campos. AM 1470 kHz, 5.000 watts de potência. Mensagem, nossa missão é evangelizar. A tradição é marca registrada do Cláudio.